posso te porrar. Posso te porrar. No domingão que vem, o churrascão da folia, lá na 13, né? Pode crer. DJ Edson, o master do Pará. DJ Edson, posso te porrar. Parceiro Emerson daí com a gente, abraço, Marinho. Tá só de bolão, chopeiro, você também. Tá todo mundo. Aí, DJ Magno, solta som. Vai. Posso te porrar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Posso te porrar. Mas quem tá solteiro e joga essa mãozinha em cima. E quem é sincero joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E canta, assim, assim, assim, vai. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Peraí. Mais alto. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. E quem tá solteiro dá um grito. Quem é sincero e quem não trai de jeito nenhum dá um grito. DJ, pra mulher que veio solteira hoje, vai, libera, Marinho, vai. Vai, Magno calado do cabeção, DJ Ederson, Master do Jaguar. Já vou logo. Davi da Nike, daí com a gente, Marinho. Tá de boa. A mulher que sabe canta. Pode dar em cima vai. De mim. Tchim. Pode dar em cima de mim. Tá isso. Com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. DJ Pepe Cruel tá do ladinho com a gente hoje também. Tá um abraço, Marinho. E a gente detona, meu macho. Pode me tirar tudo que eu tenho. Vai. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. De novo. Só não encosta no meu namorado. E agora? Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Calma, Shaira, devagar, tá doido? Bora, Cruel, bora, Cruel. E ela é doida. E ela é doida. Ei, tropei. Manda pra aqueles caras lá que ficam. Quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só quem confia no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima. Melhor não explana. Quem vai até de manhã dá um grito. Não sou desses caras que tu bora, master. Falando, melhor não explana. É melhor ficar. É você. Que tá de saber. E agora pra comandar o show, detona meu DJ Magno calado. Tá ligado, né, pai? Que tá de saber. Ao lado do master, mandando ver, Marinho. Quem come quer. Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Deixa ela dançar, e aí? Deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança. Depois de 2011, ao lado do Master, tá doido, meu irmão? Uma dança que faltou Luan Show e o César Príncipe hoje. Dançar, deixa ela. Tá fechada, tá contratado. Deixa ela dançar. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. E agora? Não vai ser uma dança que vai mudar. Vamos só aquecendo. Que babatão grandão. Olha meu parceiro Wellington Maquinado que tá aqui com a gente. Um abraço, Marinho, tá só limando o sertão hoje, alô Wellington. Pepe Cruel tá do ladinho, gostinho com a gente. Que babatão grandão. Que babatão grandão. Fica sua, neguinho. Desde KR3, tá lançando mais uma danada. Vai. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. Até nos do Melody, tá todo mundo. Tá todo mundo endoidando, endoidando. Tailão. Artura ou surta? É o Leleto, né, filho? DJ Tadeu, ela nem pediu pra dar. E a gente já é gravando o aniversário do Alex Pressão, tudo ao vivo! Tu tá tirando, já que. É direto pro canal do YouTube! Serial do. Tu tá tirando. Do Melody, viu? Tu tá tá tirando, já que tá pedindo. Grupo das aparelhagens, meu parceiro Roger Mix, Samuel Produções, Maria do Melo, de a gente aqui assim. Vai! Vai! Vai! DJ Kevin, é o brabo de novo. É o brabo de novo. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Quem sabe canta? Tô curtindo essa novinha. Bem alto, bem alto. Querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar. Tô curtindo essa novinha. Eu tô curtindo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar. Em nome de loja VIP Cima e do Rio, Barbeiro Oficial, loja Pancadão Sauni. E a gente detona. Assim vai. Vou com cuidado, tudo vou mostrar pra você. É o Dracinho Oliveira, loja VIP Cima. A gente aquece. Vai, vai, vai. Sua amiga, você, que traiu, caiu em mim. Edson e ele. Aí, DJ Magno, solta som. Me traiu com teu cinismo. Quer falar de mim, tu fala. Tu inveja não me abala. Parceiro El, que é sua primeira dama, também tá aí com a gente. Tá só de bom, parceiro lá de Pixuna, tá aí com a gente, abraço. Vinícius tá ali também. Esse é meu motor oficial, tá contratado, viu, desgraçado? Vou com tudo, alto, tudo. Pra você, e a gente detona! Encalado! Mas pra falar de amor assim, ó. Ô menina, que bom te ter, poder te olhar. Quero você pra namorar a noite inteira sem parar. Bora mais, te detona, porra! Escura, hoje vou te levar. Abre as pernas, não vou machucar. Satisfação e prazer até gozar. Me beija na boca e me... Quem gosta dá um grito! Volta aí. Ô menina. Ô menina. Que bom te... Equipe Os Eternos. Os Eternos. Namorar. Meu parceiro El, que tá aí com a gente, ele tava no berço ontem. Mas claro, não deixou de vir comemorar o seu aniversário aqui com a gente também. Parabéns, viu, brother? Você, a sua primeira dama, falou o quê? Tá no berço ontem e tá comemorando hoje com a gente, Morinho. Obrigado, viu, cara? Amanhã volta aí. Ela fala que eu sou todo sistemático. Sou todo errado nessa história de amor. Com os meus amigos todo dia é baile, festa. É melhor ser tudo errado do que fingir quem não sou. Quero é que se exploda, pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. DJ Edson. Exploda, pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Quero é que se exploda, pode me chamar. Edson, vai, Magno Calado do Gabinson, o Edson do Jaguar mandando ver, a gente vai juntinho. Quem tá feliz, bota tudo pra cima. Vamos aquecer geral. Aí, DJ Magno, solta som. Vem doida. Quem é que tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí, vai! Quem confia no Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima! Quem é que tá feliz, bota tudo pra cima! Quem vai amanhecer hoje, dá um grito! Daqui a pouquinho tem a Mega Furiosa no 75, viu? Quem vai curtir a Mega no 75, dá um grito! DJ Edson. DJ Edson. E doido! Vai! E doida! Olha, meu parceiro Carlos Pressão tá aí com a gente. Um abraço, meu DJ. Tamo junto, brother. Tamo junto, garoto. Ao lado, meu grande parceiro DJ Edson Marcha, arrebentando. Tamo junto, de graça! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê! Quem é que tá feliz, dá um grito! Quem é do Flamengo, dá um grito! peraí. Tamo no Pará, tem alguém do Paysandu aí, tem? Quem é do Paysandu, dá um grito! Tem alguém do Clube do Remo aí, tem? Galera de Paragominas tá aí. Quem é do Jacaré, dá um grito! Vai! Vai! Sempre com as batidas contagiantes do DJ Edson. Tchá! Esse meu DJ vai endoidando e você enlouquecendo. Tchá! A gente vai transformando numa verdadeira boate aniversário do Alex Frezão. Olha o gordinho, alô meu gerente Rafael da produção. Never stop the fucking beat. Que popotão grandão, que popotão grandão, égua, vai! DJ, do jeito! Esse é o famoso 16 toneladas. Eita, Rafinha! Tão indo, pô! Aniversário do Prezão e do bagulho doidando! Os eternos do Melody tá aí com a gente. Abraço com muito carinho. Obrigado a todo mundo, toda a galera. Valeu mesmo, tá ok? Parceiro Bruninho dos Irmãos Metralha. Tá aí com a gente, parceiro Anderson também, Anderson Silva, Matheus Silva, Silva, tá do ladinho. Vamos, Magno! Vamos lá, DJ Magno! Faz o pé! Batidas com sincronização e perfeição ao comando já dele, DJ Edson Master, o Master do Pará. Dali caqueado, caqueado. Só quem tá solteiro e quem é sincero e quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, bora, no 5, no 4, no 3, vai meu DJ liberando. 1, 2, 3, vai agora. Tchá, DJ Edson arregaçando gravizão. DJ Edson Master, Diego Evolution Produções. Ele endoidando. Pode me tirar tudo que eu tenho. Olha o Rafael Teves aí com a gente. Marcelo Despintado, Dieguinho. Dieguinho Metralha. Pode estar no meu baseado. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Alex tá aqui endoidando já com a gente. Bora, Alex, você. Parceiro William também tá aí com a gente. Alô, Rafinha. Pode estar no meu baseado. O Elkin tá aqui com a gente. O Elkin, a sua primeira dama, um abraço pra ti, viu, Marinho? O melhor também. Alô, Marinho! Ele doido, não pare, doido, não pare, doido, não para, Jojo! E pra novinha aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento. Pra novinha aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento. Agacha, agacha, vai, vai, DJ! Agacha, agacha, vai, DJ! Agacha, agacha, vai, agacha, agachamento. Agacha, agacha, vai, agacha, agachamento. E o meus eternos, joga pra cima, um, dois, três, vai! É o hino deles! Os eternos, o ritmo é nosso, a emoção é sua. Galera de Paragominas tá aí, né, meu brother? É doido, emoção, emoção. I know the dress is coming. meu parceiro Carlos aí com a gente, abraço meu do jeito. Tá só de boa na mãe, tá na mãe. Parceiro John do Passinho também. Tá aí com a gente, maninho. Ixi, Alex já começou. É bom. DJ, DJ, DJ, segura, segura, segura, segura, segura. Ó, pra gente desejar os parabéns ao meu parceiro Alex Impressão. Só quem conhece o Alex Impressão aí, bota a mãozinha pra cima aí, vai. Quem conhece o DJ Alex Impressão, bota a mãozinha pra cima. Aí faz assim, ó, tchá, tchá, tchá. E canta, e canta, e canta. Parabéns pra você nessa da... O bolo é por conta dele no 75 daqui a pouquinho, viu? Parabéns, meu DJ Alex Impressão! Magno Calado e o Edson te deseja tudo de bom, viu, Marinho? Tamo junto sempre, tu sabe disso. Bora liberando, DJ! Um, dois, três, vai, vai, vai! DJ Edson Master, the best of the night. Já, já, já! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Dale, soguinho, dale, dale. Vamos detonando. É assim pra detonar, pra girar, girar, girar, girar, girar. E agora? Eu! Aí, DJ Magno, solta som. Oh, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. A velha da produção, obrigado, viu, cara? Agora é de... O cara que dá valor no trabalho do Magno Calado e reconhece meu trabalho. Obrigado pelo seu carinho, tamo junto, viu, Marinho? Você é do coração, Gordinho, tamo junto. Fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz. E agora? Eu estou sem. Por sinal, Mega Furiosa chegando aí. Com altas de novidade, viu? Infelizmente hoje não tá 100%. Estamos aquecendo ainda as turbinas da bichona aí. Eu vou me apressar. Já vai ficar tudo certinho. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Primeira! Vamos detonando! Vamos detonando! Mais uma, mais uma! 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Já! Eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Olá, Magno! Um abraço com carinho, meu grande parceiro Choupeiro tá ali presente, você, o Emerson. Eu te amo. Meu grande parceiro Fabrício também tá ali presente, na assessoria lá do meio a meio, Valadares. Um abraço com carinho pra você, Gil. Tá aqui no BT do Alex, pode crer. Bora, Emerson! Bora, meus eternos, bora sacudindo tudo, vem no batidão, vem. Bora sacudindo, bora estremecendo. 3, 2, 1, tá valendo assim, bora liberando o Edson. Os Eternos, o ritmo é nosso, a emoção é sua. Já tá todo mundo na área. É o hino dos Eternos. Festival, vem no batidão. Joga a buzina pra cima e bate na palminha. Bate, bate na palma, bate na palma. Bola sacudiva. Olha meu parceiro Wellington, um abraço com carinho pra você e pela assessoria. A festa vai começando, tô já aqui, tá tocando terremoto. Parceiro Silvinho, Eduardo, Diego também tá ali presente. Um abraço com carinho pra vocês. Oi, abraço, Silvinho. A novinha tá parada, doida pra pegar sarrado. O terremoto tá chegando e comandando. A galera tá no clima observando a maldade. Se prepara aí, novinho, rock é no Trajaguá. O rock, rock é no Trajaguá. O rock, rock é no Trajaguá. É do quilômetro 88, meu irmão, já aqui na área. Tá todo mundo junto. O maior sucesso em Beck no Melo. Já tem concurso de Melo de Vilmarino. Tem concurso de funk também. E as mulheradas que já estão preparadas pra subir aí na nossa Mega Furiosa, pra remexer o bumbum, pode selecionar e se preparar que daqui a pouquinho tem pressão. Virando as batidas pra você não parar de dançar. 2011 a gente tava se conhecendo, meu parceiro DJ Edson. Então a gente vai voltar mais um pouquinho pra tocar a sequência, vai! Da vida Nike! Careca da Baixada. Eu voltei. Não tinha como viver na solidão sem você. Meu amor, não consigo esquecer. E agora? Você. Quando lembro do seu jeito lindo. Marcelo Marge lá na Água Branca, tá aí com a gente. Um abraço pra você, Maninho. Tá só limpando o setor. Tchau. Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Alessandrinho Pop tá no setor. No telefone eu preciso saber. Estou como criança perdida. Bora mexer na HD, Ravinha. Galera da Baixada em peso. A gente vai mexendo na cadeira assim, vai, vai, vai. E agora? Vamos nessa, vamos detonando. Alô! Bora disso pra cima. Aí, DJ Magno, solta som. Eu me apaixonei e você não percebeu. Ele vai buscar lá no fundo pra mexer no HD, vai! O Wellington Maquinado aqui com a gente! E aí, Lala Show! Aquela noite eu te esperei. Marcelo Chopeiro tá aí com a gente, abraço pra você! Alô, Chopeiro, tamo junto, Maninho! Rafael Moura, um abraço pra você, parceiro Anderson Silva, assim, Matheus Silva, aí, Glauno, desejando feliz aniversário ao nosso parceiro do GNX, a sua mãe, galera da Baixada. Ao passado, voltava aquele dia, e eu não deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. Tava conhecendo o César Príncipe nessa época aí. Época do Eletrônico Madrid, lembra? E a gente, claro, vai voltar mais um pouquinho pra tocar nessa época que tem história. E a gente detona assim. Um, dois, três, vai já! Eita, Luan Show na época, meu irmão. Os domadores da fera, DJs Edson e César Príncipe. Os DJs Edson e César Príncipe detonando no Comando Fera. Tá tudo ao vivo, vou mandar pra ele lá, viu? Aliás, vou levar no setor dele. Esse é o Júnior da J Sound. Tá aí com a gente, abraço, Júnior. Seja bem-vindo aqui com a gente, viu, maninho? Júnior da J Sound! Tá aqui no setor. Meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Rafael Teves, Marcelo Despintado tá aqui. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Pra quem curtiu na casa da cereja, libera! Um, dois, três, vai! E galera da Saveiro, Liro Sauna de Paragominas, tá aí com a GG. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Edson, toca, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. tira a emoção. Você sabe que é um prazer, uma satisfação muito grande pra mim tocar do seu lado hoje, cara. Satisfação inenarrável, meu irmão, tamo junto. Sinto tua voz dentro. Falar pro príncipe, ele não vai nem acreditar. E aí, Juni? Parceiro Juni também. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já! É assim, ó! Aí, DJ Magno, solta som! Um dia eu chorar na madrugada, é porque estou pensando em nosso amor. Foi 3 anos lá, velho. Quando acordo, eu te abraço. Época boa, meu irmão. Eu adoro. Só de falar isso, se eu mostrar pro César Príncipe, ele já vai entender. Quando a luz do sol aparece, nela seu rosto reflete. Você é mais que uma linda mulher. É tudo que eu sonhei. Nunca deixa de te amar. Já que tá ao vivo, sempre com muito carinho, meu parceiro André C, da loja VIP Sim, mãe do Rio. Parceiro, Rio do Promoter, barbeiro oficial. Loja Pancadão Sauri. É na época assim pra liberar, já. Vai! Vem pro show! ARK! DJ Edson, DJ Edson. Ei! Vinte embora, DJ Edson. Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou sem querer. Renasceu a vontade. O homem, meu parceiro, Ismael do Candirozinho. Tá aqui presente com a gente, alô de Maé! E a gente viu, Magno, um abraço com muito carinho, minha amiga tia Bia. Ela que esteve presente com a gente aí na nossa história. Um abraço com carinho pra você, via tia Bia. Em nome do Alex Impressão e do Elker, a gente abraça você com muito carinho. Bola detonando, meu DJ Edson! Bola, vai! Mais 75 é o punch. Vai lá. Tô pronto. Careca da Baixada tá aí no setor. Meu parceiro de Pixuna, o Helder. Tamo junto, brother. E era a primeira dama. Tá aqui. Vai. Parceiro Júnior, tá aí no setor, Jota Sauri. Pode liberar. Então, a gente detona, já. Aí, DJ Magno, solta som. DJ Magno, agora botando pressão na galera. Já. Onde você vai estar quando voltar pra você? Preciso. Tem músicas que se a gente pudesse, a gente cantava, né, meu irmão? E aí, Vinícius? Vinícius, daqui a pouquinho por tua conta, viu? Meu motório particular no 88. Tamo junto, brother. Diego Pressão. Não importa o tempo que passa, né? Adaldo tá aí com a gente, galera da Baixada também. Vou perder você. E aí, careca? Diego Malcriado de Fortaleza. Tá aí com a gente, abraço, Marinho. Mas apenas esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Essa aqui tem história, Marinho. É, galera. Tá doido? Ele já vai ver no CD ao vivo, Ego Magno. Tu e o West tava tocando todo mundo bêbado, né, meu irmão? 007. Tá doido? Brizola, tá aí com a gente, abraço Brizola, você, o Davi também, o Davi da Nike, um abraço Marinho. Vejo nossas fotos no meu celular. Essa tem que tocar. Não é fácil apagar as lembranças. E Júnior, aqui com a gente, abraço Júnior, J Saldi, a Solimô, ele dando os parabéns ao Alex e Pressão, meu irmão. Vem me ver. A Aurélia, tá aqui com a gente, Matias também. Vendo seus beijos. Saber o Liro Saldi. Se você não Rafael Playboy. Alô, Rovinha. Aqui tem história, esse aqui tem história mais ainda. Essa é meu parceiro DJ Miguel. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima. Dale, soguinho, soguinho, soguinho, show. Banda 007. O louco do Mix. Olha esse ritmo aqui, ó. Eu tô chorando só de... Ai, João. Se você se for, como vou ficar? Eu não posso imaginar ficar distante de ti. Pois mais. Eternos do Melody. É gostoso. O Edson já falou que vai amanhecer na praça com todo mundo, viu? Vou amanhecer na praça daqui a pouco. Marcelo Feitosa, meu irmão. Um abraço, garoto. Elas vão tocar. Caroço de Paragominas está aí com a gente. Caroço, levanta a mãozinha aí, caroço. Tá ali o cara, tá ali o cara. Carreta personal. Caroço. O Edson já falou que vai me levar lá, viu? No Pantera ou no Jaguar? Não dos dois, ele vai me levar lá, viu? Bora ver, vamos preparando. Eu lá vou levar o controlador e tudo, meu irmão. Pra você dançar assim. Fabrício, o outro deles. DJ Luiz da Night. Vai liberando! Essa música eu lembro com o Eletrônico Madrid. Lá em Santa Maria, tu lembra? Quebrada muito louca, meu irmão. Tá doido. Bora, Alder. Na verdade, eu me machuquei. O que eu falei? O que eu falei? Ocultei a verdade. Como me machuquei. Menti por quê? Tamo junto. Menti por quê? O Elke é parceirão do meu parceiro DJ Edson. É parceiro dele, é parceiro meu, tamo junto, viu, Marinho? Só não esqueça, amor. Época do Master Son, né, velho? É doido, história é uma história. Ela expressão conhece essa sequência, não conhece? Cadê o de caçada, hein? Ah, tá aqui do ladinho. Um abraço dele, Marinho. Vai, vai. Tu lembra dessa aqui? Vai detonando. Já. Joga pra cima. Um, dois, três, já. Uhul! Alô, DJ Magno calado. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Cala a expressão, ainda tem pelo menos 200 ainda aí. Não. Seja confusão, ainda? Coração, bora aparecer na praça hoje, né? Mas o que tá aqui direto. Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina os desacresceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Agora tu fez eu lembrar dela. Se paixão. Mamãe, pô, é doida. DJ Edson, uma marca inteligente e criativa.